Uma boa tarde então a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus pela bênção da vida, pela bênção de podermos estar aqui hoje e podermos falar do Evangelho à luz da doutrina espírita. Vivemos num país muito abençoado, com muitas situações positivas para a evolução espiritual que todos nós temos que realizar no mundo. Nós muitas vezes pensamos nas dificuldades dessa terra abençoada que nós vivemos, dos problemas que nós enfrentamos aqui, mas esquecemos das maravilhas que é viver nesse país, onde nós temos liberdade de religião, onde nós podemos estar aqui falando de acordo com as nossas convicções, onde qualquer um pode entrar, ouvir, estar em paz para conhecer, aceitar, recusar, fazer as escolhas que quiser. Temos muitos irmãos em muitas partes do mundo que vivem em áreas que não é permitido a liberdade religiosa. Outros lugares a religião é muito mal vista, as pessoas são discriminadas. Então isso por si só já é uma grande bênção que nós temos, de estarmos assim livres e podermos manifestar as nossas convicções. E a terra que nós vivemos tem muitas coisas boas, tem muitas pessoas boas que compartilham conosco a experiência aqui no mundo. No país que nós vivemos, então, nós temos pessoas de grande valor, como vamos encontrar em quaisquer lugares. Porque a vida tem muito mais coisas boas do que coisas ruins acontecendo. É óbvio que existem muitos problemas, muitas dificuldades a serem vencidas, mas elas fazem parte das experiências que nós precisamos para o nosso aprimoramento espiritual. Por isso que devemos sempre dar graças a Deus por tudo que nós recebemos, porque até os impedimentos, os obstáculos, são na verdade oportunidades de crescimento. Quando nós pensamos no que somos hoje, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas imperfeições, nós também vamos identificar qualidades, valores, vamos identificar virtudes também, ainda que muito pequenas, mas todos nós as possuímos de uma forma ou de outra. E aquilo de bom que nós temos foi resultado de uma experiência que nós vivemos nesta vida ou em vidas passadas, de lições que nós aprendemos. Lições que foram muitas vezes confortáveis, positivas naquele aspecto que nós consideramos que é o ideal, onde tudo era favorável, mas o que nos deu a fibra, o caráter, a força, com certeza foram as situações mais desafiadoras. Com certeza foram aquelas situações que nós chamamos normalmente de sofrimento, de impedimento, de problema. Mas são elas que moldam, na verdade, o nosso caráter. O que nós somos efetivamente e que mostra a nossa força, a nossa capacidade de realização, é resultado das experiências difíceis. Porque nós temos uma tendência a nos acomodar como espíritos, e a gente observa isso na experiência da humanidade em todas as épocas, em todas as culturas. Quando tudo é muito favorável ao homem, quando tudo é muito tranquilo, onde não há desafios, há como que um afrouxamento ali das situações. As pessoas tendem a perder um pouco até o sentido da vida. Por isso que existem situações em que indivíduos que tiveram muitas vezes tudo não conseguem ser felizes com as suas vidas. Enquanto outros que foram ali desafiados, foram ali muitas vezes duramente batidos, desenvolvem um poder, uma garra e dão sentido à sua existência. Outros pais observam isso na educação dos seus filhos. Quando favorecem demais situações sempre positivas, poupando os filhos de decepções, de dores, eles apresentam também, muitas vezes, um caráter mais frágil. Enquanto outros que são um pouco mais exigidos, um pouco mais cobrados, que são levados a experimentar também as decepções, moldam um caráter mais forte, mais resistente. Isso mostra que nós precisamos de experiências desafiadoras. E tem sido assim na história da humanidade desde o início. Antes dessa organização social que nós conhecemos, disso que chamamos de civilização, o homem, quando surge como uma espécie animal desafiando as condições do planeta, ele vive situações duras, difíceis. Situações que são realmente ali aflitivas, porque ele tem que lutar contra a fome, contra o medo, contra as feras. Mais tarde ele tem que lutar entre si para sobreviver, porque havia aqueles que eram mais agressivos e ele tinha que se defender. E quando o homem passa a viver em cidades e constrói essa organização toda, ele também tem problemas. E assim tem sido a trajetória da humanidade em todos esses milênios aqui no planeta. É uma experiência mesmo de desafio, de nos fazer avançar. E há épocas que são muito difíceis para a humanidade. Vamos buscar na história, nós vamos pegar um período que era o chamado a Idade Média, o período das trevas. Porque foi um período onde houve muita opressão, muito obscurantismo no mundo ocidental. Felizmente, em outras partes do planeta, a civilização estava se desenvolvendo de outra forma, mas, especialmente no mundo ocidental, as coisas eram um pouco mais difíceis. E quando nós nos reportamos ao século XX, nós vamos ver que nós tivemos também momentos muito críticos, momentos muito difíceis, que também poderíamos dizer foram momentos em que as trevas se abateram sobre o mundo. Foi no período das duas grandes guerras mundiais, depois, mais tarde, aquele período triste da Guerra Fria, que até hoje se estende para nós com uma série de consequências, de problemas, em função de toda essa situação política no mundo todo. E nós podemos dizer que ainda hoje nós vivemos um período no planeta que é de muita incerteza. Parece que, de uma certa forma, nós vivemos numa época em que não há muita claridade para a humanidade, porque o futuro ainda é um pouco incerto. Nós que refletimos a vida com base naquilo que os Espíritos nos trazem de conhecimento, nós sabemos que nós estamos vivendo num período de transição planetária. Um período em que a Terra está para ser promovida na escala dos mundos, na sua condição espiritual. Nós deixaremos de ser um mundo de provas e expiações, um mundo de muitas lutas, para nos tornarmos um mundo de regeneração, um mundo onde o bem irá predominar, onde o bem irá determinar a maior parte das realizações humanas aqui. E isso vem sendo falado para nós desde o final do século XIX, desde as primeiras comunicações que Kardec começou a receber através de inúmeros médiuns e a organizar. Ele vem nos trazendo, ou a espiritualidade vem nos trazendo, o conhecimento de que estamos num período de transição. Isso tem um paralelo com as crenças que muitas religiões estabeleceram ao longo do tempo, de que nós vivemos numa época de final de tempos. Só que não é com aquele peso sombrio que nos ensinaram por tantos séculos nas igrejas que temos origem, que viemos também delas, que passamos por elas. Não é com toda aquela carga de opressão que nos ensinaram. Porque lá nos diziam que nós seríamos destruídos se não fôssemos entre os escolhidos. Queríamos para um lugar de muito sofrimento. Quando nós vamos buscar entendimento da espiritualidade maior sobre esse tema, nós vamos ver que há sim a possibilidade de sermos excluídos desse mundo. E muitos não poderão reencarnar aqui nesse mundo mais. Aquelas pessoas que são mais apegadas à violência, ao uso da força, aquelas pessoas que não têm escrúpulos, que não têm compaixão pelo próximo, aqueles que têm um coração muito endurecido, a esses não será mais permitido reencarnar aqui. Deverão habitar outros mundos compatíveis com essa condição espiritual que eles apresentam. Mundos primitivos, mundos ainda onde a força bruta que eles carregam dentro deles, esse ímpeto agressivo, ainda é necessário para a sobrevivência. Porque lá eles poderão depurar o seu sentimento, já que a sua inteligência avançou mais do que a sua sensibilidade. E nesses mundos eles vão evoluir. Então nós vivemos nesse período aqui na Terra, em que aqueles que ainda conservam a violência, a brutalidade, que ainda conservam a ideia de que tem que se usar a força para dominar, que vale a pena fazer qualquer coisa, custe o que custar, para estar bem, independente do sofrimento que causa o outro, estes serão excluídos da Terra, mas não irão ser aniquilados. Eles continuarão a sua evolução, podendo até retornar ao nosso planeta. E nós vivemos nesse período de grandes transformações sociais, culturais no planeta. Muitas são sedutoras, muitas parecem que são situações que são normais, legítimas, porque há situações que nos fazem pensar que passa a ser uma conquista do indivíduo. Podemos citar um exemplo assim extremo, né? As sociedades em que começam a autorizar de uma forma indiscriminada o princípio da eutanásia, a ponto de chegar à situação em que o indivíduo, mesmo ainda fisicamente sendo saudável, ele possa optar pela morte, considerando ali que as dificuldades emocionais, os traumas que ele traz, justificariam ele decidir deixar de viver. Isso parece que é uma conquista do direito individual, mas não é. Isso é uma sociedade legitimando o suicídio. Porque por mais conflitos que nós possamos trazer na vida, nós sempre temos que lutar por viver. Estar encarnado ainda é uma grande bênção. Estar neste mundo, podermos viver aqui, ainda é uma grande bênção. Então, ao invés de se permitir que o indivíduo tire a sua própria vida, alegando que ele traz profundos traumas, dar o apoio a ele para ele superar esse grande sofrimento emocional que ele traz. Isso tem uma relação com uma situação em que tomei conhecimento há pouco tempo, de um país em que a eutanásia é permitida, por um caso em que a pessoa se sinta ali profundamente traumatizada, profundamente agredida emocionalmente, em decorrência de uma situação muito lamentável que ela viveu por alguns anos, de grande violência sexual que ela sofreu. Então, um quadro desse é legitimar o quê? O suicídio. Que nós sabemos, com base nas informações espirituais, que é sempre um ato de extrema violência, de profunda agressão ao próprio indivíduo causada por ele mesmo. E que traz um impacto muito grande na vida futura desse ser. Essas sociedades, elas conseguem chegar a essas conclusões porque estão muito fundamentados numa ideia materialista sobre a vida, de que a nossa existência é unicamente material. E essa é uma ideia que ela vem sendo expandida, ampliada progressivamente. Nós observamos hoje, há pessoas que têm preocupação com o avanço das religiões fundamentalistas, mas um dos grandes problemas que nós temos hoje junto aos jovens é o avanço das ideias materialistas. É o avanço da ideia de que nós só vivemos uma existência, que é essa que nós temos aqui, e que nós somos apenas um animal que pensa e que sente, e muitas vezes se sente muito infeliz. Essa ideia nós percebemos que ela vai avançando progressivamente nas mentes de muitos jovens com grande capacidade intelectual. E eles vão absorvendo essas ideias. Já no final do século passado, os espíritos diziam que um dos grandes inimigos da humanidade é essa visão materialista que nós temos da vida. Essa ideia de reduzir tudo aos nossos sentidos, às nossas condições físicas, de achar que a nossa vida é unicamente matéria. E ter uma religião não quer dizer que nós não somos materialistas também, porque muitos buscam hoje inúmeras denominações religiosas, mas no fundo o seu sentir, o seu viver é materialista, porque elas vão em busca muitas vezes de soluções materiais para a sua vida. Acreditam muitas vezes que a felicidade suprema é o bem-estar material permanente, que ele é a única força que garante ao indivíduo bem-estar, quando na verdade é algo muito mais profundo que vai trazer esse bem-estar. Então nós vivemos, apesar de uma sociedade religiosa, uma sociedade que também é muito materialista, porque basta o indivíduo ver privado de alguma coisa que ele abandona todas as crenças dele. Então ele é, na essência, materialista. Então esse é o grande paradigma, vamos dizer assim, que nós temos que vencer nesse século. E até nós, espíritas, também devemos viver, vencer esse apego às coisas materiais. Porque muitos falam da espiritualidade, falam de vida espiritual, mas se sentem infelizes porque não têm o bem material. E aí é que vem, então, a nossa concepção. Nós somos exatamente, então, pessoas que valorizamos demais os bens materiais ou realmente acreditamos nos bens espirituais que estão acima de tudo? Durante toda a época, toda a história da humanidade, vieram pessoas que vieram demonstrar que, embora a matéria possa ser positiva e válida para a experiência aqui no mundo material, possuir o bem material, ela não é a condição indispensável para a felicidade. Muitos até buscaram uma vida de extrema pobreza, demonstrando-se espíritos de grande elevação intelectual, emocional e espiritual, para demonstrar que a felicidade não é algo que dependa necessariamente dos bens materiais. Então é isso tudo, é o panorama que nós vivemos no mundo hoje, de um grande apego às situações que são passageiras, que são efêmeras, e de uma certa forma nós podemos dizer que ainda vivemos como naquelas épocas em que nós estávamos lutando pela sobrevivência e pensando em apenas nos satisfazermos materialmente. Satisfazer os sentidos, satisfazer o desejo da posse, seja da posse dos bens materiais, da posse das pessoas, da posse das situações, do controle de situações. De uma certa forma, nós temos que vencer isso, que ainda é um grande atraso espiritual para todos nós, que ainda é uma grande situação que nos impede a evolução. Nós, muitas vezes, não compreendemos o sofrimento, a importância que ele tem para o nosso crescimento. E não quer dizer que nós vamos ser pessoas que vamos ser tão vulneráveis, frágeis, não vamos lutar contra o sofrimento. Mas o grande desafio é aprender com essa experiência que chamamos de sofrimento, o que ela tem a nos ensinar. E não foi à toa que Jesus nos disse, numa certa ocasião, que seriam bem-aventurados os aflitos. Porque Jesus, ao descrever aquelas condições que todos conhecem nas bem-aventuranças, que seriam bem-aventurados os que passam fome, os que passam sede de justiça, os que experimentam a dor, bem-aventurados os que choram, ele estava dizendo que, uma vez que o Espírito aprendesse com essas experiências desafiadoras o que elas tinham a ensinar, ele passaria a ser um novo ser, porque esse sofrimento seria aquilo que o fogo faz com o aço, que o transforma, que o faz resistente, que o faz forte. O sofrimento é o fogo do Espírito que o transforma, que o faz forte. Só que há duas formas de vivermos o sofrimento. Uma é nos entregando a ele de uma forma absolutamente passiva, lamentando, reclamando, chorando e apenas vivendo. Outro é fazê-lo despertar em nós essas forças que nós trazemos latentes. Fazer o sofrimento despertar em nós a nossa capacidade de dar a volta por cima, de superar, de vencer. Vemos que há uma escolha que nós podemos fazer ante cada sofrimento, que é sempre a de parar, lamentar, acusar, reclamar, ou de descobrir o que eu faço para vencer, o que eu faço para mudar. Por isso que é bem-aventurado o aflito, porque uma vez que ele aprende a experiência da dor e ele desenvolve a sua capacidade de superação, ele se torna uma nova pessoa. Daí a importância das experiências desafiadoras na evolução do Espírito. E Jesus, ao término da preleção do Sermão do Monte, ele concluiu algo que é o nosso tema, na verdade. Até agora foi só a introdução. O nosso tema, na verdade, é falar de uma recomendação de Jesus que ele disse logo após as bem-aventuranças, que foi essa: vós sois a luz do mundo. Ele estava se dirigindo a todas as pessoas que estavam ouvindo as pregações ali no monte. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Quando Jesus fala que aquelas pessoas eram a luz do mundo, como podia ser? Eram pessoas que estavam ali, muitas vezes ali buscando a consolação, a cura. Ele estava ali com os seus discípulos, que eram pessoas ainda que estavam por aprender muito ainda sobre vida espiritual. Pessoas que iriam demonstrar num momento ou outro, no desenrolar ali da história em torno de Jesus e até mais tarde, imperfeições. Ele estava falando com pessoas que eram pessoas comuns. Poderíamos ser nós ali. Por isso que essas palavras do Cristo também são endereçadas a nós. Tivéssemos nós a oportunidade de termos estado lá, talvez estejamos pela reencarnação, é possível que alguém de nós possa ter ouvido essa pregação maravilhosa. Ou talvez estivéssemos em alguma selva, em alguma outra região do mundo, caçando um inimigo, vivenciando experiências diferentes. Mas poderíamos ser nós ali. E ele estava endereçando aquelas colocações, não apenas aquelas pessoas, mas todos aqueles que, assim como aqueles que estavam lá, ainda eram almas imperfeitas, ainda eram espíritos imperfeitos, mas que poderiam, aprendendo as lições que ele transmitia, ser essa luz no mundo. Quando ele coloca dessa forma que aquelas pessoas eram a luz do mundo, ele estava dizendo que elas, tendo recebido os ensinamentos que ele estava transmitindo naquele momento, a partir daquele momento passam a ser uma luz no mundo. A partir do momento que nós colhemos esses ensinamentos de Jesus, não aqueles que serviram ao estabelecimento de dogmas, de sistemas de opressão dentro das religiões tradicionais, mas a essência desses ensinamentos, aqueles que compreendem profundamente a mensagem de Jesus, que são tocados por ela, passam a ser uma luz no mundo. Porque uma vez que passam a modificar a sua vida com esse conhecimento, passam a ter a possibilidade de ajudar outras pessoas, de levar as outras pessoas uma compreensão maior do mundo. E ele diz que uma vez que você é instruído, que você compreende aqueles ensinamentos, você é como a cidade de um monte. Não pode ser escondida de ninguém. De qualquer ângulo que se olhe, se avista essa cidade. Assim deve ser aquele que recebeu, então, as instruções espirituais, aquele que recebeu as revelações do mundo espiritual superior. Em especial através dos ensinamentos de Jesus, os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Porque uma vez que nós nos sensibilizamos com esses ensinamentos, nós passamos a ter a possibilidade de transformação do mundo, de mudança de atitudes, de mudança no meio onde nós vivemos. Uma pessoa verdadeiramente evangelizada, não uma pessoa rotulada como cristão, mas alguém que entende a essência do ensinamento de Jesus e procura vivê-lo, é alguém que passa a ser diferente no meio. Mesmo que ainda cometa erros, mesmo que ainda cometa ações que possam ser enganos, equívocos, mesmo situações que criam conflito, aquele que já traz boa vontade, que já tem um bom sentimento, ele está apto a colaborar nessa grande obra de transformação do mundo. E Jesus coloca uma situação importante aqui, que é, uma vez que você tem essa luz acesa dentro de você, você não pode ocultá-la mais. Não tem como ocultar aquilo que passa a nos transformar. Nós passamos a ser diferentes à medida que esses ensinamentos repercutem dentro de nós. O grande problema é saber se realmente permitimos essa repercussão. Permitimos realmente que essa mensagem nos toque, que ela nos desperte de alguma forma. Essa preocupação ela deve ser constante para aqueles que já compreenderam que a experiência aqui, material, ela é fundamental para a evolução espiritual. Porque muitos buscam as religiões, inclusive o espiritismo, para soluções de problemas imediatos. A cura de uma doença, a cura da obsessão, a cura de um problema material, a cura de um problema familiar. E é legítima essa procura. Não está errado a gente procurar o auxílio para a solução desses conflitos. Mas em algum momento nós passamos a perceber que tudo isso foi um meio para nos trazer a compreensão de que nós temos um problema maior a resolver, que é do nosso próprio ser, é a nossa própria transformação interior, que é o nosso próprio desenvolvimento pessoal, que é a mudança daquilo que somos, que é a nossa renovação interior. E aí entra um verdadeiro embate entre os valores, as concepções, os princípios que nós, durante muito tempo, adotamos e que nos justificaram as ações, com essa nova consciência que vai se implantando. É quando as pessoas entram no conflito de dizer, eu quero ser assim, como a espiritualidade me ensina. Eu desejo ser uma nova pessoa, mas eu não consigo porque o homem velho ainda vive dentro de mim. Esse conflito ele pode ser expresso nessa passagem do Evangelho também, em que não se pode ocultar mais a cidade no monte, ela está ali para ser vista. Uma vez que nós fomos trazidos a esse conflito de perceber a necessidade de renovação interior, não há volta mais. Nós podemos até parar essa realização por algum tempo, ficando estacionário. Mas em algum momento a consciência, que é essa ligação mais profunda que nós temos com Deus, ela nos chama a atenção para essa realização. Por isso que há pessoas que, muitas vezes, ao tomar contato com a doutrina espírita, elas dizem assim, ah, espiritismo é uma religião muito exigente. Ela nos fala de coisas que são impossíveis do ser humano realizar, que é essa transformação. Mas isso tudo envolve, então, muitas vezes, essa dificuldade, a nossa incompreensão do que vem a ser renovar-se, do que vem a ser transformar-se. Muitos pensam que por um período curto nós vamos fazer algo e nós vamos nos transformar radicalmente. E nós vamos nos modificar e vamos ser uma nova pessoa. E não é assim. Na verdade, esse processo de transformação é algo que nós fazemos ao longo de toda a vida. Ninguém diz que fez a reforma íntima, que se renovou interiormente. Nós estamos em processo. E é isso que nós devemos sempre pensar, é isso que nós devemos sempre meditar quando nós pensamos de que está muito difícil, né, a gente seguir esse padrão de conduta que a espiritualidade maior nos pede. Na verdade, nós temos que ter um pouco mais de paciência com a gente mesmo para permitir os resultados. Por isso que, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas limitações espirituais, dos defeitos que nós trazemos, das imperfeições, nós não podemos desistir desse trabalho de constante transformação. Não podemos abrir mão dessa grande oportunidade que nós temos hoje de, através do conhecimento espiritual, fazer uma análise mais profunda de quem nós somos, de como agimos, de quais são as nossas motivações ao agir. E termos compaixão, piedade até de nós mesmos, permitindo que após um erro, tenhamos a oportunidade de recomeçar. Tenhamos a oportunidade de retomar o nosso progresso espiritual. Jesus, ao dizer que eram a luz do mundo, pessoas imperfeitas, pessoas fracas, pessoas cheias de defeitos, ele estava dizendo que eles, apesar de serem assim, estavam ali recebendo lições espirituais. Estavam ali de coração aberto para a sua transformação. Jesus, ele foi muito incisivo, muito duro com hipócritas, com pessoas que diziam que tinham a aparência da pureza, mas não eram puros de verdade, porque eles revestiam uma máscara dessa pureza. Então, com eles, ele foi muito duro. Hipócritas, raça adúltera. Mas com as pessoas falhas, fracas, mas que tinham boa vontade, ele tinha sempre palavras doces, sempre palavras de incentivo. É interessante o episódio da mulher adúltera, que quando ela é trazida para Jesus, numa tentativa até de envolvê-lo numa intriga ainda maior, ele não absolveu ela no sentido de dizer, filho, seus atos não tinha nenhum problema com ele. Ele apenas jogou para aqueles homens o problema que ela também trazia. Se ela tinha errado, eles também estavam errados. Foi isso que ele disse, então, quem fosse puro, não tivesse nenhum erro, atirasse a primeira pedra. Então ele estava mostrando ali naquela situação a grande tolerância que nós temos que ter com aqueles que erram, inclusive com a gente mesmo. Mas é a tolerância no sentido de nos dar uma nova chance para recomeçar. Não a tolerância para consentir em continuarmos errando. Foi por isso que para ela, ele disse, vá e não peques mais. Ele deixou claro para ela que ela estava ali naquele momento, liberada daquela punição que a lei de Moisés determinava, mas ela não poderia continuar errando. Porque provavelmente haveria um outro momento em que ela seria novamente capturada e seria punida com a morte. Então nós vemos que Jesus demonstrou uma grande capacidade de aceitar as pessoas, independente do que elas estão fazendo de errado, desde que elas tenham boa vontade, desde que elas reconheçam os seus erros, desde que elas tenham disposição de refazer as suas escolhas, desde que elas tenham interesse real em se conhecer e se renovar. Então, quando ele diz para aquelas pessoas ali no Sermão do Monte, brilhe a vossa luz diante dos homens, né? Ele diz dessa forma, na passagem seguinte do Evangelho ele vai falar isso, assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ele está dizendo isso, que apesar das dificuldades que nós trouxermos, nós temos que fazer algo de bom em nós aflorar, se manifestar no mundo. Nós temos que fazer esse conhecimento, o que ele já traz de bom para nós, algo extensível às outras pessoas. Aquilo que nós temos aprendido em termos espirituais, nós temos que levar para a nossa vida. Nós aprendemos tanto na doutrina espírita sobre caridade. E nós pensamos que a caridade é sempre esses atos organizados, formais, que envolvem uma doação material ou de tempo para ajudar alguém que necessita mais. Mas o conceito da caridade, ele é muito mais amplo. Esses atos organizados em que nós fazemos uma campanha, fazemos uma doação, eles são muito importantes. Nós devemos mantê-los com toda a nossa boa vontade. Mas é uma caridade que nós estamos com a possibilidade de praticá-la todos os dias, que é a caridade da boa convivência, que é a caridade da gentileza, que é a caridade da desculpa, do perdão, da aceitação daqueles que são ainda tão ou mais imperfeito do que nós somos. Essa caridade que nós podemos exercer dentro do lar, essa caridade que nós exercemos ao conduzir nosso veículo na rua, essa caridade que nós exercemos dentro do trabalho, quando nós estamos num espírito de equipe, não apenas para tirar a vantagem profissional dessa situação, mas por vivermos com pessoas, compartilharmos com seres que também sofrem. Tudo isso é caridade. Tudo isso é oportunidade de fazer essa luz que Jesus disse que nós trazemos, que ela possa brilhar. Hoje, o que irá salvar o mundo e a humanidade são os atos de bondade, são os atos de generosidade. Porque decisões políticas, decisões econômicas, nós vemos que há muita má vontade de serem tomadas para a renovação do mundo. Discute-se muito, fala-se muito, estabelecem programas longos que custam centenas de milhões de dólares e o problema no mundo não muda. O que muda é o indivíduo tendo boa vontade, agindo com essa boa vontade em relação ao seu semelhante. Então, quando nós pensamos nessa passagem do Evangelho aplicável a esse século XXI, é fazer brilhar essa luz da bondade que nós podemos manifestar, ainda que imperfeitos, ainda que criaturas com muitas dificuldades espirituais, com muitas dívidas do passado. Porque serão desses atos bons que nós praticarmos que nós iremos não só transformar o mundo, mas transformar a nós mesmos. Por isso que quem quiser uma receita de evolução efetiva, positiva, é viva mais intensamente a sua vida de modo a estender às pessoas mais generosidade, mais bondade, mais compreensão, mais tolerância, mais acolhimento. Até para dizer não para uma pessoa, nós temos que fazer com bondade. Porque o não, muitas vezes, ele é necessário. Muitas vezes, ele é extremamente necessário para consertar situações. Mas nós podemos dizer o não com amor, o não com bondade. E não o não com rispidez, com agressividade. Então, em tudo que nós fizermos, fazendo de boa vontade, fazendo com amor, fazendo de uma forma a pensar naquele que está vivenciando a situação difícil, colocar-se no lugar do outro é a receita ideal de transformação nossa e do mundo. É isso que é evoluir espiritualmente. É o aprimoramento das nossas relações, inspirados por essa compreensão. Tudo mais que nós vamos fazer e que várias doutrinas religiosas, espiritualistas ensinaram em várias épocas, exercícios espirituais, meditação, oração, tudo isso é atividade da mente para sustentar a nossa vida, mas a realização efetiva de evolução espiritual é o bem que nós fazemos, são as ações que nós fazemos, é como lidamos uns com os outros, com gentileza, com bondade, com cortesia, com amor. É isso que realmente é a grande transformação do mundo. Numa certa ocasião, Jesus disse aos discípulos: ide e pregai. E muitos até hoje pensam que o pregai no século XXI é continuar repetindo as palavras de Jesus, ensinando. Isso tem valor, isso é importante. Mas a maior pregação que nós podemos fazer no mundo hoje, em favor do Evangelho, é fazer brilhar a nossa luz. Fazer brilhar os valores que nós já conquistamos com esse conhecimento espiritual. É fazer com que as pessoas percebam que há algo diferente em nós e que elas possam associar as nossas convicções aos nossos princípios. Porque as pregações, muitas vezes, elas são vazias quando não há exemplo que sustente essas pregações. Falar do Evangelho é vazio quando nós não vivemos ele. Por isso que nos nossos dias, a melhor forma de nós convencermos as pessoas a uma renovação interior é nós mesmos nos renovarmos. Porque o exemplo tem uma força poderosíssima. Vejam como aquelas pessoas que nós reconhecemos dotadas de grande virtude, como elas nos cativam, como elas cativam as massas. As pessoas buscam nessas figuras o ideal daquilo que elas gostariam de ser. E muitos se transformam inspirados nessas pessoas. Assim foi com o Siddhartha Gautama, o príncipe que depois ficou conhecido como o Buda, ou o primeiro Buda, ou o maior de todos os Budas. Por demonstrar grandes virtudes, ele adquiriu alguns discípulos que passaram depois a levar a sua mensagem adiante. Assim foi com Jesus, com grande virtude, ele trouxe pessoas para junto de si que passaram a levar depois a sua mensagem. E assim foi com todos os mestres da humanidade. Até os menores, nós vemos que há uma grande atração em torno deles. Podemos trazer à lembrança a figura de Chico Xavier, que atraiu muitas pessoas para junto dele, não só porque estavam impressionados pelos fenômenos, mas porque ele demonstrava realmente a autenticidade. Aquilo que ele serviu de instrumento para transmitir ensinamentos, ele também correspondia àquilo. Por isso que ele é uma figura que foi cativante para tantos milhares de brasileiros e até pessoas de outros países. E por aí vai. Nós buscamos sempre essas pessoas, então, porque elas têm uma experiência, uma vivência e falam de coisas que elas vivem. Então, se nós quisermos transformar o meio onde nós vivemos, por exemplo, nós queremos um meio mais justo, um meio mais íntegro, nós temos que viver essa justiça e essa integridade com os outros. Porque isso vai ser a nossa contribuição para esse meio. Nós queremos um meio mais harmônico, mais pacífico, mais amoroso. Então nós temos que viver isso, essa dimensão, nesse meio. Sejamos nós aqueles que irão produzir essas transformações. Não com a pretensão de mudar as pessoas, mas iniciando por nós. Com a pretensão de nós fazermos aquilo que nós idealizamos. Quando nós passamos a viver assim, a viver dentro dos princípios que nós acreditamos como os corretos, que deveriam abranger todas as pessoas, nós estamos no caminho de transformar também essas pessoas. Mas não podemos ter a pretensão, porque senão nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, porque é algo imprevisível. Mas um ganho nós temos. Nós nos transformamos. Nós nos modificamos. Então é isso que nós precisamos nesses dias pensar, desejar e trabalhar para alcançar. Queremos um mundo melhor? Queremos que a Terra se renove? Sejamos nós a diferença nesse pedacinho do mundo que Deus nos deu para viver. Sejamos nós essa diferença no mundo. Nós não vamos mudar a estrutura toda da sociedade, mas cada um de nós, dentro da sua limitação, nós estaremos criando peças que em algum momento vão se unir e formar um grande conjunto. Uma pequena peça de um quebra-cabeça, ela não é capaz de representar a totalidade do quadro, da imagem que está ali. Mas várias peças que se encaixam, que se unem e que estão ali no seu local fazendo o seu papel, criam o conjunto. Nós podemos nos imaginar como espíritos em evolução que, se nós nos ajustarmos àquilo que nos compete hoje perante a vida, como obrigação espiritual, se nós fizermos aquilo que nos cabe hoje, nós seremos como uma dessas peças na mão desse grande arquiteto que está plasmando esse novo mundo que a Terra se tornará. Nós seremos a peça que seremos localizados junto a outras e vamos gradualmente mudando toda aquela configuração e ela vai apresentando o novo mundo, vai apresentando o novo quadro. Nós temos que estar hoje com essa disposição, realmente de nos unirmos às pessoas que têm os mesmos princípios que nós temos, de nos unirmos com as pessoas que têm esses valores e darmos a nossa contribuição, sustentando boas obras, sustentando grandes realizações, fugindo dessa tendência que nós temos de nos proteger, de nos resguardarmos, de, a pretexto de já termos sofrido muito na mão das outras pessoas, de estarmos sempre na defensiva, dizendo, eu não ajudo mais, eu não colaboro, eu não participo, eu não faço, porque eu já me decepcionei muito. Não. Nós temos que continuar acreditando e nos unindo às boas causas que existem no mundo, às boas organizações, às boas sociedades, aos bons grupos de pessoas que realizam boas ações. Hoje, no início, tivemos um convite a participarmos de uma visita fraterna, a colaborarmos. Quantas dessas possibilidades de ação nós podemos ingressar, auxiliar e ampliar esse mundo melhor? Parece muito pouco para a transformação do mundo, mas realmente é. Individualmente é muito pouco. Mas quando nós nos unimos, nós estamos fazendo parte de um grande movimento. É muito pouco a ação de um indivíduo ante 7 bilhões e 200 milhões de encarnados, mas é porque ele pensa que ele vai estar sozinho. Se todos se conscientizassem de que todos unidos por um mundo melhor transforma esse mundo, nós teríamos uma força descomunal. Por isso que essa luz que Jesus disse que nós temos, que é a luz do conhecimento, que é essa luz que nós já nos sentimos afinados com essas ideias do Evangelho, do Espiritismo, essa luz ela tem que se manifestar no mundo através dessas boas obras. Temos que ampliar essa nossa ação. Temos que estar engajados realmente em algo positivo. Mas aí alguém vai dizer assim, mas eu tenho muito sofrimento. A minha vida está marcada por muitas decepções, muitas dores. Eu carrego uma doença incurável, um lar insuportável, um emprego intratável. Como eu posso ajudar o mundo? É aí que nós vamos encontrar, talvez, a solução para todos esses conflitos. Porque vai ser na caridade, no amor que nós vivermos, que nós vamos criar para nós, através da lei do merecimento, a boa vontade de outros seres que se mobilizarão em nosso favor. Porque no mundo, desde a organização da natureza mais primitiva, tudo é colaboração, tudo é integração. Todos os seres inferiores da natureza, que também estão evoluindo espiritualmente, porque trazem um princípio espiritual, todos eles trabalham em regime de colaboração. Todos eles trabalham em regime de equipe, em que um cumpre o seu papel e o outro também. Na sociedade, nós temos o grande exemplo disso. Quando nós não cumprimos a nossa parte, os seus mecanismos paralisam, começam a apresentar problemas. Então nós temos que conceber isso, que nós somos parte de um grande sistema de renovação do mundo e que a nossa parte precisa ser feita assim. Porque o grande técnico, o grande arquiteto de tudo isso está plasmando e está idealizando um novo mundo, contando com as peças, contando com as partes que somos nós. Por isso que nós temos que estar sempre dispostos a essa boa vontade, a esse desejo de servir onde estivermos. E vivendo isso, nós passamos a sentir a vida de forma diferente. Passamos a ter uma percepção diferente. Atraímos a atenção de inteligências maiores a nosso favor, que passam a intervir também por nós. Porque a lei de reação, ela não determina para nós só consequências tristes dos nossos atos. Também a bondade, a generosidade, o amor, a fraternidade segue o mesmo mecanismo dos nossos erros. Se eu erro, tenho consequência negativa na vida, mas se eu acerto, eu também tenho consequência positiva na vida. Eu também sou sustentado e sou amparado. Então, com essa compreensão é que nós vamos continuar lutando, nos esforçando por um mundo melhor. Porque com a boa vontade, com essa luz dentro de nós, nós seremos capazes de ser essa pequena peça que, junto com muitas outras, vai transformar esse planeta. Então, continuemos acreditando nesses valores, nessas ideias, façamos a nossa parte e nós vamos ver quanto nós podemos colaborar nesse novo mundo que está para nascer, talvez daqui a algumas décadas, talvez daqui a um século. Todos que fixam datas, nós temos que olhá-los com muita reserva, porque desde o século XIX está se dizendo que há uma transformação, mas não significa que ela vai se dar numa data específica. Porque a misericórdia divina espera que dentre esses 7 bilhões de encarnados, mas tem outro dobro no mundo espiritual, que esse volume todo de seres demonstrem mais boa vontade. Então talvez demore um pouco mais. Mas certamente algo desse novo mundo nós já vamos conseguir experimentar. Porque nós vamos estar mudando ao nosso redor. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, que com esse conhecimento nós nos sintamos fortalecidos para essa grande possibilidade de transformação do mundo que cabe a nós. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.